Hoje o tema da nossa palestra se chama Sou Religioso, e daí? Parece um tema bastante estranho, né, para ser falado numa casa espírita, né? Mas é um tema que tem a ver com nossa religiosidade. Então eu vejo assim, a doutrina espírita é uma doutrina que ela não divulga, ela não faz arrebanhamento de pessoas para participar na casa, né? Ela é uma doutrina que prega a moralidade, que prega certas virtudes, certos aspectos pessoais e crescimento individual. Então, quando a gente fala ser religioso, não significa que quem frequenta uma casa espírita não é, ou outras religiões não seja. Eu tenho certeza, que não vou dizer 100% de nós, mas quase todos nós já fomos e somos católicos, né? A gente nasceu assim, batizado, católico, frequentando a igreja, né? Seguindo a educação familiar, e foi ótimo isso, né? Porque a gente tem uma base espiritual, religiosa, já desde o início. E com o passar do tempo a gente vai crescendo e vai vendo que às vezes existem caminhos diferentes, né? Que nos dão mais certeza, que nos dão mais direcionamento em nossa caminhada. Então por isso que cada um, às vezes, através do seu livre-arbítrio, procura caminhos diferentes. Então, cada um encontra a paz, encontra Deus em um caminho, né? Uns não vão em lugar nenhum, encontram Deus em casa, num cantinho tranquilo, sossegado, eles vão lá, fazem uma oração, fazem uma meditação, encontram, conversam com Deus. Outros frequentam a igreja católica, um metodista, outro reino de Deus, assim por diante. Outros vão em casa espírita, mas esse não é o mais importante, né? O importante de tudo isso é que cada um busque e encontre a sua religiosidade, né? Se encontre com Deus. Isso é o mais importante de tudo. Então, os caminhos são muitos, são diversos, mas quando a gente fala sobre religiosidade, a gente fala sobre isso, né? Retornar ao encontro de Deus. Então é isso que a gente está fazendo em mais essa passagem desse planeta, tentando reencontrar-se a si mesmo e reencontrar a Deus, sempre. Então, por essência, o homem é um ser religioso. O seu ativismo antropológico, sociológico, ao culto religioso e à adoração natural de Deus, aos elementos essenciais da fé e depois da razão, e na busca da conscientização da sua imortalidade. O homem é um ser religioso há muito tempo, né? Se a gente voltar aí uns milênios atrás, a gente vai ver que os homens, na época das pirâmides, né, que é um tempo já bem distante do nosso, já cultuavam os deuses, né? Deuses diferentes dos nossos hoje, né? Que a gente tem, os gregos, pessoal, os egípcios, né? Todos eles cultuavam algum deus, ou deus sol, ou outro deus qualquer, mas todos cultuavam um deus. Por quê? Porque eles sentiam e sabiam que existia uma força maior que estava lá para segui-los, para guiá-los, né? Então, desde milhares de séculos atrás, o ser humano, o homem, ele já é um ser religioso, ele já tem sua religiosidade interior, e ele busca isso sempre. Então, esse sentimento ressalta na prece, na ação da caridade, no exercício das virtudes, na superação da sua animalidade, nos sacrifícios para superar os próprios limites humanos. Então, há 2000 anos atrás, mais ou menos, né, Jesus passou por esse planeta e ele deu um exemplo para nós que é realmente ser um ser religioso, né, através do seu exemplo. Então, através do seu exemplo de caridade, de humildade, de aceitação, de resignação e todas aquelas virtudes, né, de amor, de perdão que ele mostrou a todos nós, né, esses são os maiores exemplos que a gente tem que seguir, procurar seguir. Então, como o tema hoje fala sobre religiosidade, então a gente tem que dizer o que eu estou fazendo, né, para buscar a minha religiosidade, desculpe. Então, o que nós estamos fazendo para buscar isso em nós, né? Isso faz parte de nós, está em nós, por quê? Porque nós somos essência divina, né? Temos Deus dentro de nós. Então, se nós temos Deus dentro de nós, a gente tem quase não por uma obrigação, por um objetivo, por uma meta, buscar Deus. E Deus a gente se busca através de oração, através de atitudes, né? Então a gente deve pensar, não só através do Espiritismo, através de qualquer doutrina, religião, filosofia que nos leve a Deus, a gente deve estar sempre pensando, o que estou fazendo para promover a minha religião, a minha religiosidade, né? Tem que pensar isso. E a gente está aqui para isso. E através da oração, né, do contato constante com Deus. A gente tinha um hábito, durante a nossa juventude, de sempre se dirigir a Deus quando a gente estava no desespero, né? Então, quando a gente estava naquela situação crítica, vou fazer uma prova na escola, né? Então estou com medo terrível, né? O que a gente faz? A gente vai lá, faz um pedido a Deus, faz uma oração a Ele pedindo, né, para que Ele nos ajude. Só que as coisas não acontecem assim, né? Não acontecem eu só me dirigir a Deus e pedir a Ele que me ajude quando tem um problema, quando tem uma necessidade. As coisas se tornam mais fáceis e mais, assim, que elas se fazem acontecer quando a gente está em contato constante com Ele, todo dia, todo momento. Então, quando a gente está em contato constante com Ele, e a gente procura fazer o bem, fazer a caridade, praticar o amor, as coisas, quando a gente pede, a gente recebe elas muito mais facilmente, né? E não só naquele momento de desespero, de problema ou coisas parecidas, né? Então, a gente está num contato direto, constante com Deus. E quando a gente está nessa sintonia, e a gente pede, e a gente pratica o bem, a gente faz por merecer, a gente recebe as coisas. Isso é assim que acontece. Porque muitas vezes a gente sai por aí pedindo coisas, querendo coisas e querendo coisas, né? A gente não faz às vezes nada por merecer, a gente não pratica nada, não, uma caridade, nada, e a gente quer que Deus, né, derrame aquilo que a gente pede sobre nós, e daí isso não acontece. E assim, a vida é uma troca em tudo, de energias, de atitudes, de amor, de carinho, tudo é uma troca. E se a gente não dá, a gente não recebe. Então, a prece é de vital importância, a fim de sintonizar-se com Deus, louvando, pedindo-lhe e agradecendo-lhe, em uma submissão racional e em uma libertação plena, ao entender das leis que governam a vida. Então, a gente deve fazer uma prece a Deus, né? E para fazer uma prece a Deus, a gente não precisa ir a lugar algum. A gente pode fazer uma prece em casa, no seu cantinho, tranquilo, né? Vai lá, faz uma prece de coração. Claro que tem que estar tudo ligado à nossa prática diária, né? Aquilo que a gente faz durante o nosso dia. O que eu faço durante o meu dia? Eu faço bem, eu não faço? Então, a gente tem que estar numa sintonia de atitudes, né? De palavras e pensamentos. Então, não adianta a gente fazer muitas coisas divergentes durante o dia, depois chegar de noite e querer fazer uma oração e que as coisas aconteçam, né? Elas não vão acontecer. E a gente fica esperando que aconteçam e depois, né, a gente ainda malha ele lá em cima, por não recebermos, né? Mas nós somos os próprios responsáveis por recebermos ou não, cabe a nós, através das atitudes. Então a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral e espiritual. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não pode se contradizer, ou seja, elas andam em paralelo. Então, tanto a ciência como a religião, a espiritualidade, elas andam em paralelo para quê? Para crescimento e benefício de nós, do ser humano. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Portanto, Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Ou seja, as coisas, elas seguem no regime certo, concreto, pela mão de Deus. Então, por um lado, a gente tem a religião, tem Deus, por outro lado, a gente tem a ciência, e ambas lutam em prol do quê? Do crescimento do ser humano, da evolução da raça, e assim por adiante, né? Senão a gente não estaria aqui. São chegados também os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser contemplados, e que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual em que a religião, e deixando de ignorar as leis inorgânicas e imutáveis da matéria. A gente presencia a todo momento, né, a ciência estando presente em provações cada vez mais sobre espiritualidade e a religiosidade do homem, né? Cada vez mais ela prova isso. E se a gente está antenado, se a gente percebe isso, a gente vê que as duas, então, elas andam sempre em paralelo, sempre uma ajudando e apoiando a outra. Isso está sendo provado a todo instante. A gente vê documentários, a gente vê reportagens falando sobre isso, né? A todo instante. É só a gente prestar atenção. Então, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão ao mútuo concurso. Então, não mais desmedida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se ele não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos, né? Então, O que a ciência faz? Ela vem comprovar os fatos do que é espiritualidade, do que é o ser humano, se o ser humano é um ser imortal, se ele não é. Todas essas perguntas, a ciência ela vem comprovando a cada dia. Então basta a gente prestar atenção no que está acontecendo por aí. O Espiritismo é a religião do amor em todas as suas dimensões e da caridade nas suas mais variadas expressões, dignificando a criatura e harmonizando-a em relação às leis soberanas que regem a vida. Religião dinâmica, sem dogmas, sem rituais, sem sacerdócios, sem limites, sem misticismo, sem superstição, encarregada de preparar a era nova da humanidade ideal, conforme preconizada por Jesus. Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo ele é uma filosofia, ele é uma religião, e ele está mostrando para a gente tudo aquilo que Jesus deixou de exemplo quando ele, na sua passagem por aqui, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele mostra a reencarnação, que é uma das coisas que a gente tem que pensar bastante, né? Raciocinar bastante. Se o homem reencarna ou reencarna, né? É um pensamento bastante importante para a gente meditar e pensar todos os dias. Ele desvenda e dá base para a gente em muitas coisas. Então vale a pena pensar um pouquinho. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for seu objetivo, é pois um laço essencialmente moral e espiritual, que liga os corações, que identifica os pensamentos e aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que rompem a vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito, né? Então, a religião, ela faz essa ligação entre Deus, o homem e aquilo que a gente vive hoje, né? A parte material que a gente se utiliza nessa passagem, ela está disponível só para a gente se usufruir, se aproveitar, tirar conforto, tirar tranquilidade, tirar paz, né? Levar uma vida amena, mais tranquila, mas a gente deve se focar na parte espiritual, que é só o que a gente vai carregar daqui lá para cima, que é só o que dá base para a gente, só o que dá sustentabilidade para a gente ultrapassar os problemas, os objetivos, os obstáculos, né? Assim por diante. O efeito deste laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vistas e sentimentos da fraternidade e solidariedade, a indulgência, a benevolência mútuas, e é nesse sentido também que se diz a religião da amizade e a religião da família. Então a religião ela é uma ponte direta, né, entre a moralidade e o crescimento moral do homem. Então ela beneficia o crescimento de virtudes, aprimora as virtudes, né, atitudes e assim por diante. O verdadeiro religioso deve crer que, se houver sinceridade em seus atos, Deus fará sua parte com ele. Ou seja, aquilo que eu tinha colocado bem no início, né? Quando a gente pede a Deus, quando a gente clama a ele por alguma coisa, será que eu vou receber ou não? Vai depender do quê? Só das minhas atitudes. Então, é uma sintonia, é uma ligação que vai estar mostrando aquilo que eu recebo ou não recebo. Então, conforme minhas atitudes, conforme aquilo que eu pratico, conforme aquilo que eu exerço, daí, quando eu pedir alguma coisa a Deus, eu vou ter certeza se eu vou estar recebendo ou não. Então, ele deverá trabalhar, sim, para o sustento material, mas que trabalhará com certeza de que nada lhe faltará por uma vida tranquila. Isso porque estará disponibilizando com sinceridade uma parte do seu tempo para aprender e praticar o que Jesus nos deixou, o conhecimento e o exemplo através da caridade. Então, o homem, ele é uma parte material e uma parte espiritual. A parte material a gente consegue de que maneira? Trabalhando e assim por adiante, né? E a parte espiritual é um outro lado que a gente tem que pesquisar e buscar também. Porque o homem é formado em duas partes. Então não adianta a gente, às vezes, levar uma vida inteirinha só buscando materialidade. E daí quando tem algum problema, a gente não tem estrutura, não tem base para segurar o tranco. Então Jesus nos deixou o seu conhecimento e o exemplo através da sua caridade. Então, quando ele passou aqui há 2000 anos atrás, através do seu exemplo, né, de tudo aquilo que ele mostrou para a gente, é isso que a gente tem que seguir. E daí a gente tem condições de se avaliar por aquilo que eu faço no meu dia a dia, o quanto de religiosidade a gente possui, né? Ele é um farol que vai mostrar para a gente o caminho. E a gente tem que tentar, de uma certa maneira, seguir aquilo que ele nos deixou. Não haverá necessidade de preocupar-se com o futuro material. Para cada dia tem seu mal, lembra o mestre, né? Então a gente tem que se preocupar com as coisas que vão vindo para a gente no momento, né? Não ficar presos a futuro e nem também presos a passado. Nenhum dos dois vão agregar nada para a gente. A gente deve viver o presente, porque a gente planta hoje e colhe amanhã. Então a gente tem que vivenciar o presente. Ou seja, cuidemos do nosso presente, dando a devida importância para a verdadeira religião, e a vida nos sorrirá com mais frequência. Não haverá por que praticarmos a religião por conveniência, pois sua busca com consciência e responsabilidade nos tornará homens melhores e sentiremos esta mudança em nosso estado de ânimo e nosso estado de ser. Então, a religião, ela está presente, ela tem que estar presente em todos os nossos dias. E religião é estar em contato com Deus todos os dias. Por quê? Porque quando a gente precisa, quando a gente necessita de alguma coisa, a ligação, o retorno, ele é muito mais imediato e ele é certo. Com certeza disso.